Sporting contesta a decisão da UEFA. 24 horas Daytona, tudo postos para a partida. E uma história sobre o futebol português na década de 40. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Anteira. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Boa noite. Realizam-se neste fim de semana as 24 horas da Daytona. É mais uma edição desta prova que teve como vencedor no ano passado um português, João Barbosa. O circuito escolhido foi o da Flórida. A partida terá início às 15h30, aliás, 15h30 de sábado, e só acabará às 15h30 de domingo, isto horas dos Estados Unidos da América, portanto 20h30 aqui em Portugal. Desta vez, João Barbosa, da Porsche, parte no 12º posto. Foi a melhor posição conseguida hoje. Só conseguiu uma média de 203 km por hora no contrarrelógio de hoje. A prova contará maioritariamente com norte-americanos, como já seria de esperar. Mas há também alguns exemplos de corredores que se vêm de outros países. É o caso de Juan Pablo Montoya, da Colômbia, e de Emmanuel Courard, da França. Repito, a prova tem início amanhã às 15h30, hora local, portanto 20h30 cá em Portugal, e acabará apenas às 20h30, hora portuguesa, de domingo. O Sporting Clube de Portugal criticou hoje, na voz de Miguel Albuquerque, diretor técnico do futsal leonino, a decisão da UEFA em entregar a Final Four da UEFA Futsal Cup ao Cazaquistão e ao Kairat Almaty. O Kairat Almaty é o clube anfitrião que irá então receber as restantes equipas para a Final Four da UEFA Futsal Cup. Mas Miguel Albuquerque diz que não pode deixar de causar muita estranheza esta decisão. Revela, em declarações a um jornal desportivo, que no Cazaquistão só existe um campeonato com 4 equipas com 7 voltas e não existem sequer escalões de formação. Portugal tinha apresentado uma candidatura conjunta entre Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa Benfica, mas a UEFA optou por entregar a Final Four ao Cazaquistão e ao Kairat Almaty. Em declarações a esse mesmo jornal desportivo, Miguel Albuquerque disse que existiam 2 clubes portugueses envolvidos nesta competição e se fosse pelo prisma do crescimento desta modalidade, é mais do que óbvio de que teria que ser em Portugal. No handball, a França está apurada para a final. No Mundial que se realiza na Suécia, os franceses, que foram campeões em 2009, bateram os anfitriões por 29-26. Foi um jogo difícil, em algumas alturas a França esteve mesmo em desvantagem, mas no final do encontro levou a melhor sobre os nórdicos. A Suécia chegou assim às meias finais, mas está fora da prova, e a França espera agora por um resultado entre a Espanha e a Dinamarca para saber com quem irá jogar. O jogo entre a Espanha e a Dinamarca realiza-se nesta sexta-feira. História. muita história. Foi o que teve a primeira divisão do Campeonato Nacional de Futebol, época 1946-1947. Vamos hoje conferir a liga com mais golos de sempre. A década de 1940 foi uma época de plena expansão para o futebol português. Exemplos disso foram a criação da última associação distrital, a da Guarda, em 1946, e o surgimento de mais um escalão no futebol, a terceira divisão, que surgiu em 1947. E em 1948 e 49 registou não só um percurso evolutivo, como também a participação de cada vez mais clubes. Mas a década de 1940 fica ainda escrita na história por outros feitos que foram acontecendo no nosso futebol. Um deles foi precisamente o título de campeão do clube de futebol Os Belenenses, os Azuis do Restelo, que haviam vencido o campeonato de 1945-1946 e marcavam uma nova cor na história do futebol, já que só Porto, Benfica e Sporting é que venciam até ali os campeonatos nacionais que se disputavam desde 1934 como Liga Experimental e desde 1938 como Liga Definitiva. Outro clube que só tinha conseguido tal feito foi o Boa Vista Futebol Clube, em 2000, que acabou a época de 1946-1947 na nona posição. Ora, a época de 1946-47 conheceu um aumento de 12 para 14 clubes, mais duas vagas que se abriram para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Ora, esta foi também a época mais agitada. Por exemplo, hoje seria de loucos vermos um 9-5 no marcador, no final do encontro. Mas foi isso que aconteceu no jogo que opôs no Alvalade, o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube de Famalicão. O clube que jogava em casa, em Lisboa, venceu por 9-5 a equipa do Futebol Clube de Famalicão, que aliás viria nesse ano a descer, ficando na 13ª e penúltima posição. O Sporting teve também, este ano, um dos jogadores com mais história no quadro de melhores marcadores do futebol português. 43 golos em apenas 26 jogos. Foi a melhor marca da história do futebol português. Outra grande marca, a segunda melhor, foi também no próprio Sporting Clube de Portugal, que conseguiu uma média superior a 4 golos por jogo. Melhor marca do que esta, só mesmo o Carcavelos, na época de 1907-1908 e ainda no Campeonato Distrital de Lisboa, conseguiu uma média superior a 7 golos por jogo. Uma marca que ainda hoje jamais voltou a ser batida por qualquer que fosse o clube. 9-5 foi um exemplo de um resultado, que opôs neste caso o Sporting à equipa do Famalicão. Mas parecia quase um jogo de futsal ou hóquei patins. 8-0 foi o resultado final que o Sporting também impôs, neste caso, ao Elvas. O Elvas, que naquele ano se chamava Sport Lisboa e Elvas, e no final desta mesma época desportiva, mudaria para o atual o Elvas Clube Alentejano de Desportos, mais conhecido por o Elvas CAD. Falamos do Sporting porque foi o campeão, marcou 123 golos e foi até hoje o campeão com mais golos na história do futebol português. 9-1 foi outro dos resultados. O Sporting impôs 9-1 à Associação Académica de Coimbra, um clube que, a exemplo de agora, é um dos mais regulares participantes do Campeonato Nacional Português. Ora, mas não foram casos únicos. Por exemplo, Guimarães, que acabou em 9º lugar, também impôs as suas goleadas, uma delas ao Olhanense. O Olhanense que regressou recentemente ao primeiro escalão, mas desengane-se quem pensar que o Olhanense é uma equipa pequena. Um exemplo disso foi o facto de ter acabado em 6º lugar naquela época. Era um clube de respeito à equipa algarvia, tal como era, por exemplo, o Atlético Clube de Portugal. Fundação, ou junção, aliás, de 3 clubes de futebol de Lisboa, o Atlético Clube de Portugal militou durante muitos anos no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. E chegou mesmo a surpreender quando já, na primeira década do último milénio, bateu na Taça de Portugal o Futebol Clube do Porto. A equipa do Atlético ficou na altura em 7º lugar, em 14 possíveis. Ficou meio da tabela, portanto. O Setúbal ficou em 12º e por pouco não desceu, mas mesmo assim também teve direito às suas goleadas, por exemplo, impondo um 7-0 ao Elvas, ou um 5-1 à Académica, ou mesmo um 4-1 à Associação Desportiva Sanjoanense, que pelos piores motivos também faz história na sua participação no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. É que a Associação Desportiva Sanjoanense, de São João da Madeira, sofreu um total de 118 golos em apenas 26 jogos. Nem com mais clubes em campo, ou nem com mais clubes em participação, alguma equipa sofreu tantos golos como sofreu a equipa da Associação Desportiva Sanjoanense. 100 é uma marca mais aceitável, mas mesmo assim, ainda longe e difícil de alcançar nos tempos de hoje. Mas foi aquilo que o Famalicão sofreu. 100 golos sofridos pelo Famalicão, que acabou em 13º e por isso mesmo desceu à 2ª Divisão, na altura dividida em mais de 10 subséries. O Sporting conseguiu 13% dos golos marcados nesta liga, entre 46 e 47. A Associação Desportiva São Joanense sofreu quase tantos golos como aqueles que o Sporting marcou. Dali a pouco tempo, a expansão da Liga Portuguesa continuaria a dar sinais. É que, dali a alguns anos, o Campeonato Nacional Português aumentaria para 16 clubes. E assim permaneceria durante muito tempo. Quanto aos derbys, já na altura os havia, e muito. Sporting 6, Benfica 1, Benfica 3, Sporting 1. Sporting 3, Futebol Clube do Porto 2, e Futebol Clube do Porto 2, Sporting 4. Benfica 4, Futebol Clube do Porto 1, e Futebol Clube do Porto 3, Benfica 2. No final da tabela, o Sporting ficou em primeiro lugar com 47 pontos e 123 golos marcados. A equipa do Sporting Benfica foi com menos 6 pontos, portanto 41, e com 99 golos marcados. O Futebol do Porto marcou menos 18 golos, apenas 73, e ficou na terceira posição com 33 pontos, tantos quanto o Belenenses, que naquele ano, e pela única vez na sua história, havia sido campeão nacional. O Belenenses marcou apenas 63 golos e ficou também com 33 pontos no quarto posto. O Famalicão sofreu 100 golos, aliás, como disse, e terminou a época com apenas 17 pontos. A Sanjoanense com 5 e sofreu 118 golos. Apenas duas notas. Para maior pormenor sobre esta liga, pode visitar o nosso site parceiro www.futebolemportugal.info. Lá vai encontrar todos os resultados e todas as classificações dos campeonatos nacionais da primeira divisão desde o seu surgimento, de 1934-35, até a época de 2009-2010. E esta época lá está, também lá está. Deixe-me só também dar outra nota, que é o facto de, até à década de 90, uma vitória valer 2 pontos e não 3. É por isso que, mesmo o Sporting tendo tido tantas vitórias, 23 no total, teve apenas 47 pontos, já que teve das 23 vitórias, um empate e 2 derrotas. E é assim que chegamos ao final de mais um Desporto Antena. Eu volto na próxima segunda-feira com mais resultados e com mais notícias para si. Fique bem, bom fim de semana e até lá!